que a melhor resposta é ficar calado. Deixa que a voz do silêncio fale por você. Tem hora que a dor machuca, mas faz bem a alma. Tem hora que pra se ganhar é preciso perder. Tem hora que o remédio que cura não faz mais efeito. Tem hora que o sono adormece pra você acordar. Tem hora que é preciso enxergar lá no final do túnel, pra você ver que se perdeu e se encontrar. A oração é o melhor remédio que Jesus receitou. Na oração você encontra forças pra ser vencedor. A oração abate o vaso exaltado pra se consertar. Enxergá-la no final do túnel, pra você ver que se perdeu e se encontrou.